O audiodrama Heroínas Negras é uma produção do Almerindas Podcast, com interpretação Alexandre Canda. Almerindas. Meu nome é Elisandra, filha do trovão e do vento. Gosto de pensar as palavras, ler os silêncios, brincar com os livros. Amar é o verbo que mais sei conjugar. Passado, presente, futuro. Eis um dia rascunho, maré e terra, terra e maré. Sou de água, mas sou de terra. Sou de terra e de mar. Quero sentar na areia, receber de leve uma maré. Amar com calma e velocidade, com velocidade, amar. Este é o Almerindas Podcast. Ah, sigam as nossas redes, Almerindas Podcast.